500 brutal miles. The most anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então para o terceiro bloco, o bloco da Sprint Cup, né, para falar o que aconteceu lá na Sylvania 300 em New Hampshire, né, uma corrida meio curiosa, infelizmente aí, ou felizmente, um final surpreendente aí, né, tivemos aí o Kevin Harvick ficando sem combustível apenas 3 voltas para o fim, e o Matt Kenseth assumindo a liderança e ficando com a vitória, né? Tanto é que antes ali, cerca de 30 voltas, mais ou menos, nem isso aí, mais ou menos aí, mas 25 voltas aí, 20 voltas pro final, o Matt Kenseth assumiu a segunda liderança do Denny Hamlin, né? Mesmo assim, o Denny Hamlin chegou bem próximo do Matt Kenseth. A vitória seria do Denny Hamlin, né? Seria a segunda vitória dele no Chase, né? Mas o Matt Kenseth no final aí surpreendeu o Denny Hamlin, e claro que ninguém contava, ninguém imaginava que o Kevin Harvick teria problemas, né? O Kevin Harvick também é isso para falar, pessoal, ele foi o carro que mais liderou a tarde toda. O Kevin Harvick liderou 216 voltas das 300 voltas disputadas aí, realmente foi o cara que fez a diferença aí, andou todas as relargadas, ele que sempre relargava muito bem, né? Durante as voltas em bandeiras amarelas aí, né? Ele também continuava ali na liderança ali, né? Então, realmente era o cara a ser batido aí, o Kevin Harvick. Então, tivemos aí de tudo aí, tivemos muita emoção aí no final da corrida aí. Claro, mais eu como sempre digo a NASCAR de parabéns por mais um grande evento aí, né? Nesse final todo aí, bastante emoção aí, né? E o destaque maior, com certeza, foi o Greg Biffle, né? O Greg Biffle que voltou a entrar no top 5 aí. Esse ano ele somou apenas o terceiro top 5 dele esse ano aí. Infelizmente não faz um grande ano, não vem bem, né? Eu não sei se vocês vão lembrar, ele foi o segundo colocado lá na Coca-Cola 600 no começo do ano, né? Ele ficou naquela, quase venceu ali, chegou atrás do Carlos, venceu aquela corrida, e depois foi um pouco também onde ele terminou dentro do top 5, né? Então aí chegando mais nesse final de semana, chegando em quarto colocado aí, mais um top 5, o terceiro dele esse ano aí de 2015. Lembrando que ano passado ele teve mesmo no top 5, né? Já, pelo menos ele iguala ao top 5 do ano passado, que foram 3 também, mas faz um ano muito abaixo aí do esperado, o Greg Biffle, apenas 3 top 5 e 4 top 10, né? Esse número aí, nem quando ele começou a carreira ele foi tão ruim assim, né? No primeiro ano dele de NASCAR aí, pelo menos no primeiro ano ele teve uma vitória, e esse ano até agora nada. Mas são coisas aí, né? Nós sabemos que a Roush não vem muito bem, né? Então vamos aguardar por boas corridas do Greg Biffle nas próximas, e quem sabe a Roush no ano que vem esteja melhor. O Matt Kenseth com sua vitória aí, soma 5 vitórias em 2015, né? 36 vitórias na carreira no total aí. Atualmente, se você olhar os pontos, né? Ele assume a liderança por pontos, né? Ele já tem uma vitória, já tá classificado para a próxima fase, né? A fase dos contenders, onde avança 12 pilotos, né? Mas ele assume a liderança também por pontos aí, o Matt Kenseth. O Denny Hamlin foi o segundo colocado, continua na segunda posição do campeonato, né? O Joey Logano foi o terceiro, como eu já falei, o Gary Brown foi o quarto, Kyle Edwards foi o quinto, fechando o top 5. O Jimmy Johnston o sexto, Jeff Gordon o sétimo, Matt Truex Jr. o oitavo, o Casey Kane aparecendo muito bem aí, né? Greg Biffle e o Casey Kane, que foram os intrusos dos Chasers dentro do top 10 aí, e Ryan Nimmo décimo. eu separei aqui também para falar para vocês, pessoal, o Ryan Newman aí que vem comendo quieto, né? Vem comendo pelas beiradinhas, quietinho, quietinho. Foi top 5 em Chicago, top 10 em Lowdown, né? Em New Hampshire. É assim, é dessa maneira, é assim que se trabalha para chegar lá em Homestead. Então ele está bem quietinho, bem na dele aí, mas está fazendo um avanço que ele precisa ser feito aí para ele continuar nessa luta pelo Chase aí. Então parabéns ao Ryan Newman, não apenas pelo top team, mas sim pelo trabalho e desempenho aí que vem fazendo aí nesse, pelo menos nesse início de Chase, nessas duas primeiras corridas aí. O Tony Stewart foi o 11º, mesmo com todos os problemas, ainda terminou até que bem. O Keselowski foi o 10º colocado, o Rickson Rogério foi o 13º. James McMurray, o 14º, Paul Manning, o 15º, Trevor Bayne, 16º, Larson, Casey Mears, Kurt Busch e Sam Hunt Jr., o 20º. O Kurt Busch também, pessoal, ele terminou aqui em 19º, mas ele teve problemas de combustível, né? Assim como o Kevin Harvick foi o 21º, o Chase, o 21º colocado, né? O outro Chase aqui foi o Dan Hajnal, foi o 25º, e o Clint Bowyer foi o 26º. O pior Chase na corrida foi o Kyle Busch, que foi direto para o muro, pneu estourado, né? Direto para o muro aí. E se complica um pouco mais aí na questão de avanço aí. É claro que ele está apenas um ponto atrás, né? O Kyle Busch, ele está um ponto aí da zona de corte, mas tudo pode acontecer, né, pessoal? É mais um problema aí, se ele tiver um problema em Dover aí, no começo da corrida aí, ele pode ficar de fora da próxima fase, não só ele, né? Como Kevin Harvick também é outro piloto aí que tem tudo aí também para ter problemas e ficar de fora. O Kevin Harvick é pior ainda, que o Kevin Harvick até que vai necessitar de uma vitória, né? Porque tirar todos os pontos aí é meio complicado para ele. Se bem que ele vai lutar com o Kyle Busch, né? O Paul Manning, que está à frente dele, o Dan Hajnal e o Jim McMurray, né? São aí quatro pilotos à frente dele aí. Então são quatro pilotos à frente dele, são três vagas. Quem sabe aí algum outro tropeço aí, né? Ele consiga avançar aí. Mas vamos aguardar aí, né? Que é a luta. Eu penso que a luta direta aí dessa escapada desse corte aí vai ser entre Kyle Busch e Kevin Harvick, né? O Kevin Harvick, se quiser ir por pontos, se for por pontos, ele vai ter que mirar no Kyle Busch, vai ter que torcer pro Kyle Busch fazer menos pontos que ele, né? E o Kyle Busch por si só é apenas fazer uma corrida de manutenção aí, terminar um top 5, terminar muito bem a corrida aí, ele tá garantido, né? Que a diferença é apenas de um ponto, mas vamos ver o que o Kyle Busch pode fazer. Números da corrida, pessoal. A corrida teve duração de 2 horas e 58 minutos, uma corrida relativamente rápida. Eu considerei uma corrida muito rápida essa aí New Hampshire Silverado 300, né? Tivemos 9 bandeiras amarelas e 16 trocas de liderança, né? Nessas bandeiras amarelas aí, a primeira bandeira amarela foi o 43 do Eric Mirola, direto no muro, né? Problemas de pneu. Depois tivemos fluido na pista, na volta número 48. Depois, na volta 61, foi quando o Tony Stewart acabou tocando o muro, mas ele não levou volta, né? Ele continuou na corrida. Na volta 121, o Alex Bowman foi direto para o muro também na curva 3. E na volta número 160, caiu o Busch no muro direto, foi para a garagem, teve que retrabalhar o carro, voltou várias voltas atrás. Aí o Kyle Busch, né? Cerca de 36 voltas no momento daquela. Foi mais ou menos isso, 36 voltas que ele voltou atrás ali, várias posições abaixo. E depois tivemos na volta 193 detrito na pista. Na volta 205 tivemos um incidente com a Danica Patrick, o Ryan Newman e o David Reagan, né? Na volta número 34 tivemos um problema, perdão, na volta 212 tivemos com o carro número 34, com o Brad Moffitt também teve os problemas. E com o carro 51 na volta 239, 51 do Justin Allgaier, né? Esses aí foram as bandeiras amarelas, né? Tivemos um percentual de corridas em bandeira amarela de 13,7%, e a média de bandeira verde foi de 25,9%, cerca de 26, arredondando aí 26 voltas aí, né? A cada 26 voltas tivemos aí bandeira amarela. Esses foram os números aí, pessoal. Só para falar aqui também, né, o Kevin Harvick aí nas últimas voltas aí, ele reassumiu a liderança na volta número 252, onde que aquelas várias trocas de estratégias, né? Estratégia boa, estratégia melhor, estratégia boa, estratégia melhor, né? É uma pena que o Denny Hamlin, ele na volta 239, né, ele foi, parou nos pits, né, o Denny Hamlin, mas ele voltou e não voltou com um set muito legal de pneus. Ele ainda reclamou no rádio que não estava com um set muito bom. Foi quando o Matt Kenseth encostou nele e tentou, claro, lógico, e acabou ultrapassando aí, tentou a ultrapassagem, conseguiu a ultrapassagem, assumindo segunda liderança, né? Mas mal sabia que o Kevin Harvick teria problemas na volta 297 e ficaria com a vitória. O Greg Biffle, pessoal, o Greg Biffle que não fez uma parada, ele não que ele terminou com uma parada mesmo, ele terminou com uma estratégia diferente, bem diferente mesmo, né, o Greg Biffle aí, ele terminou mais na economia, nas últimas voltas foi economia total, mas ele conseguiu salvar o top 5 aí. Então, parabéns a todos aí, uma grande corrida muito bem movimentada, né? Só para dar um dado bem interessante aqui para vocês aqui, para vocês terem noção de como continuaria o campeonato se não existisse o Chase, né? O Joey Logano seria o líder, o Kevin Harvick estaria 22 pontos atrás, o Dale Earnhardt seria o terceiro com 83 pontos atrás do Logano, o Keselowski 86, o Jimmy Johnson 105 pontos atrás do Joey Logano. Então, assim, teoricamente, matematicamente, a luta entre o título estaria entre Joey Logano e Kevin Harvick ali. Só que, assim, o Joe Logano com uma diferença muito boa de 22 pontos, né? E o Denham Jr. com 83 pontos atrás, uma diferença praticamente inalcançável aí, né? Já falamos que estamos na reta final do campeonato, 28 corridas de 36, 8 corridas para a final aí. Vamos ver o que acontece aí. Próxima corrida em Dover, né? Dover chegou Dover. A hora de fazer o primeiro corte, quatro pilotos vão para casa. Sem choro nem vela, né? Mas assim, não, os que já estão classificados aí, o Denny Hamlin e o Matt Kenseth por vitória, né? Matematicamente podemos colocar aí, né, o Cal Edwards, Joe Logano, Jimmy Johnson, o Ryan Newman, o Kurt Busch, o Ben Keselowski e o Matt Truex Jr., né? Até o Jeff Gordon aí. Os outros pilotos aí estão complicados aí. Claro que até o 16º, que é o Clint Bowyer, tem chance. O Clint Bowyer basta vencer a corrida, que ele está classificado, ele avança, né? Se caso acontecer do Clint Bowyer vencer, ele vai afundar Dale Earnhardt Jr., Kyle Busch, Paul Menard e Kevin Harvick, né? Claro que esses pilotos aí, eles podem mudar, ganhar posições aí. Por exemplo, o Dale Earnhardt Jr. pode chegar em segundo e afundar o Jeff Gordon, né? Isso pode acontecer, mas existem várias outras combinações de resultados aí, mas tudo pode acontecer, pessoal. O Kyle Busch pode vencer também e afundar uns mais afundar um cara importante aí, afundar o Denham Jr., né? Então esse final de campeonato aí, essa corrida em Dover aí, será aquela corrida que você ficará de orelha em pé até o final da corrida, porque é a hora de ser cortado quatro pilotos, meus amigos. É hora do poste fazer xixi no cachorro. Bom, pessoal, esse foi o bloco da Speed Cup, né? Eu volto daqui a pouco para o último bloco, o bloco das perguntas e apostas para o final de semana. Então, até daqui a pouco, pessoal.